E vamos iniciar a nossa conversa com as convidadas que já estão em estúdio. Não estão todas, mas já vamos com as que estão todas, ou seja, com as que estão connosco nesta manhã de sábado. Bom dia. Bom dia para ambas, para a Marta e para a Denise. Bom dia. Bom dia. Está tudo bem convosco? Sim. Ah, sim, esse sim não é assim muito, muito com muita força. Bom dia. Bom dia. Ah, agora ouvi. Ora bem, nós estamos hoje, mundialmente estamos a comemorar o Dia Internacional da Mulher. E eu vou fazer a pergunta que depois irei fazer a todas. Vai ali já para a Denise. Para a Denise, o que é para este dia, o que é para si este dia, Dia Internacional da Mulher? Ora, são... Força, já estão a chegar mais convidados. Isto é ao rádio ao vivo, é mesmo assim. Bem, para mim, este dia comemora a luta das mulheres pela liberdade das mulheres. No fundo, foi um dia que foi feito para comemorar muitas lutas e revoltas que as mulheres tiveram para conseguir ter uma maior liberdade e mais direitos de trabalho, mais melhores, pronto, lutarem no fundo para melhores direitos e para conquistarem o direito de voto e tudo mais. Este dia foi escolhido como dia 8 de março, porque nesse dia houve, penso eu que em Inglaterra, houve umas mulheres que se, numa fábrica, que se revoltaram porque trabalhavam 16 horas por dia e porque tinham muito mais condições de trabalho e ganhavam muito menos, cerca de menos um terço do que os homens. E pronto, e as mulheres revoltaram-se e acabaram por ser todas queimadas e morreram na fábrica cerca de 150 mulheres. E é assim, eu no fundo, claro que concordo com a existência de uma comemoração de todas essas lutas que as mulheres tiveram, no sentido de ter um papel mais participativo na sociedade e de lutarem pelas suas próprias condições. No entanto, para mim, existir um dia de qualquer coisa é sempre um pouco estranho, porque parece que é necessário existir um dia especial para valorizar uma coisa. E penso que dia da mulher, tal como o dia do pai ou como o Natal, é todos os dias, porque todos os dias acho que é um bom dia para comemorar a força criativa e nutritiva e cuidadora das mulheres na nossa sociedade. Já agora a pergunta para a Marta também. O que é para si este dia? Representa uma jovem, não é? É mais jovem do grupo que está aqui. O que é que pensa sobre o dia, ou não pensa nada? Eu não penso nada. Eu concordo um bocado com o que a Denise disse. Esta última parte acerca do dia. Só um bocadinho, porque esse microfone... Agora? Já está? Não, esse microfone tem que ser mudado. Tem que mudar de lugar. Entretanto, enquanto a Marta muda de sítio, porque aquele microfone está a fazer greve, eu aproveito para cumprimentar e dar os bons dias à Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, Graça Silva. Bom dia. Bom dia. Viva Fernando, como está? Tudo bem, sim senhora. Hoje é o seu dia. É de todos nós, creio. É mais um dia. É mais um dia, não é? Eu já agora faço a mesma pergunta em relação a que fiz às anteriores convidadas. O que é para si este dia? Enquanto mulher, o que é para si? O que é que representa para si este dia? É como eu disse, é mais um dia, e de facto concordo com aquilo que a Denise estava a dizer. Lamentavelmente, este dia é-nos grato por um lado, mas por outro lado deixa-nos alguma mágoa, porque é que tem que haver um dia ligado às mulheres, ou porque é que tem que haver? Se relacionarmos com a história, nós conseguimos perceber, e ainda bem que o há, em homenagem a todas as mulheres que conquistaram e lutaram para que a voz da mulher possa existir na nossa sociedade. E é graças a todas essas lutas e a todo aquele percurso histórico que fomos fazendo ao longo de décadas e ao longo dos séculos que passámos a ter um papel mais ativo e representativo na sociedade, porque se não fosse a essas mulheres que ao longo da história fizeram-se valer e lutaram por vários direitos, muito esquecidos e impostos pelos homens, não podemos deixar de mencionar isso. Essa não é pessoal, pois não? Não, não, não. É homem, homem com letra maiúscula e obviamente generalizado a todos, e provavelmente, creio eu, assim espero, e sou uma pessoa positiva, que não seja para os homens do século XXI. Mas eu tenho uma pequena observação a fazer. Mas os homens também contribuíram, alguns homens, não foram todos, alguns homens também contribuíram e ainda hoje contribuem. Sim. Para essa luta da emancipação. Eu não gosto de dizer a palavra emancipação, eu gosto mais de talvez de falar em igualdade de género. Sim, sem dúvida nenhuma. Se nós pensarmos que quem aprovou as leis para que pudéssemos, a lei da Constituição, para que pudéssemos ter direito a voto, graças aos homens, infelizmente, mais uma vez, mas sim, foi graças também aos homens que foi possível, por exemplo, a mulher ter direito a voto, não é? Porque se não fosse a lei aprovada pelos homens que faziam parte na altura do órgão em que aprovaram essa legislação, nós hoje também não teríamos direito ao voto. Portanto, sem esse papel também importante ao longo destes anos do homem, em que vê a mulher, ou vai vendo a mulher à medida que vai evoluindo na sociedade, vai vendo a mulher como uma companheira e não como uma escrava ou não como uma pessoa menos inteligente, de facto, graças a ele, também nós vamos tendo um papel mais ativo, vamos tendo mais voz, vamos sendo reconhecidas e vamos sendo chamadas, convidadas a estarmos em outros tipos de afazeres ou de outros tipos de atividades para além daquilo que é a atividade doméstica, à qual sempre, ao longo de muitos anos, e ao longo de muitas décadas e décadas, fomos sempre associadas. E nesse aspecto particular das lides domésticas, o homem hoje em dia também já faz muita dessas lides. Já participa, já, enfim, já... E aí sim já se pode aplicar a emancipação da mulher. Portanto, assim, de facto, o facto da Revolução Industrial ter surgido e ter levado grande parte das mulheres para o setor do trabalho, levou a que com o decorrer dos tempos, levou não só na parte da indústria, mas depois noutros setores, curiosamente, e ainda hoje se verifica que o trabalho da mulher está muito ainda associado aos serviços prestados, à educação, à ação social, podemos falar de vários locais de trabalho onde predomina mais o setor ou o género masculino, feminino. Portanto, o sexo feminino está mais associado ainda, infelizmente, por exemplo, se pensar na área da educação, então é tão notório isto. Nós notamos que, por exemplo, um educador de infância, quase que é inexistente um homem ser educador de infância, mas educadoras de infância são imensos. Já não se nota tanto como num professor primário, um professor de primeiro ciclo, mas nós, e olhando aqui até para o Conselho de Oliveira do Hospital, que é bem notório, nós não temos nenhum educador de infância, temos todas as senhoras, mulheres, educadoras de infância. Portanto, nota-se que há profissões, ainda no século XXI, que estão mais associadas ao género feminino do que ao género masculino. Mas isso talvez não derive do facto da mulher em relação à maternidade, por exemplo, haver uma associação mais direta entre a maternidade, a mulher como si, e a Graça também é mãe, portanto, há realmente... está nos genes, é isso que quer dizer, não é? Exato, um pouco isso. O facto de estarmos predestinadas a ser mães. Que não possa, sim, porque no fundo nós temos que olhar para uma coisa que se chama natureza, não é? Uhum. A natureza cria em todas as espécies os machos e as fêmeas. Pois, podíamos falar do sexto sentido, podíamos falar de imensas coisas que estão associadas à mulher e que o homem não tem, mas isso já é outra questão, já não será propriamente... Isso já é a questão, o que é que distingue o homem da mulher e como é que eles se complementam, não é? Mas isso hoje é tão variável, há tantas variáveis que fazem com que hoje já não seja só o homem e a mulher a complementares. Portanto, tínhamos aqui conversa não só para uma manhã, mas para muito, muito, muitos dias, é para isso certamente. É para isso que nós estamos aqui, é para conversar exatamente sobre isso. Eu já agora queria disparar, e por acaso ia disparando, ali assim para a Marta, porque afinal ela também não falou muito, porque o microfone não a deixou. Uma opinião sobre, assim, muito, muito, muito sucinta, muito rápida, sobre aquilo que a senhora vereadora acabou de dizer. Eu estava aqui a ouvir e a pensar nesta questão das profissões. Eu acho que acontece mais porque as mulheres têm uma maior disponibilidade para ocupar cargos ditos masculinos do que o contrário. Daí não haver tantos homens no lugar de educadores, como também não há noutras profissões mais associadas ao lado feminino do que o contrário. Acho que se deve um bocado mais à disponibilidade da mulher para ocupar, e daí ela também se ter emancipado e ter adquirido os direitos todos ao longo destes tempos, há uma maior disponibilidade dela para ir e conseguir. E o homem, como sempre teve esse lugar cativo, né? Nunca teve muito que pular para o outro lado e tentar esforçar-se para. Daí. Comodismo, não é? Um bocadinho comodista. Não quero dizer isso. Eu percebo o que a Marta está a dizer. Nós acabamos de estar sempre muito ligadas àquilo que é a nossa história e aos nossos antepassados. A mulher, ao longo da história, foi sempre associada à fada do lar, ou estar submissa ao seu marido, ao seu esposo, ao seu companheiro, ter que criar os filhos, ou ter que estar sempre à sombra ou atrás de. Eu percebo que essa disponibilidade esteja sempre mais associada ao cuidar de outra pessoa. Foi sempre assim que nos fomos habituando, e até hoje, no século XXI, ainda há muitas mulheres que ainda desempenham, e bem, esse papel, porque querem, fazem disso o seu projeto de vida, e não podemos condenar de todo essa forma de estar. Portanto, há muitos países que defendem essa forma de vida, dando até apoios sociais para que a mulher fique em casa, ou eventualmente o homem, mas tendencialmente é a mulher, por aquilo que também o Fernando estava a dizer. De facto, nós fomos predestinadas até biologicamente, porque somos mães e temos o dom, temos a sorte de dar à luz, e isso quase que nos leva tendencialmente a que sejamos nós, logo a partir da gestação de um filho e da geração de um filho, sermos nós, ficarmos responsáveis por ele, e sentimos muito isso. Nós também somos um bocadinho possessivas relativamente à partilha, por exemplo, de um filho. Eu confesso que tenho senti sempre isso, embora numa fase em que as minhas filhas já são mais crescidas, isso vai-se diluindo, e vai, à medida que elas vão crescendo, vai-se diluindo, mas como somos nós a gerar, eu senti sempre isso, se calhar somos nós também que vamos não permitindo partilhar tanto aos nossos maridos ou aos homens. No entanto, também já se verifica que o homem se manifesta relativamente a esta forma de estar da mulher, que é dizer, não, mas eu também quero mudar a fralda, eu também quero dar o biberon, participar. E ainda bem que é assim. Há aqueles que se calam e até acham e dão imenso jeito, ótimo, tomam lá conta, porque eu não tenho jeito nenhum. Mas há outros que agora, e ainda bem, eu vejo, e não é só em casais novos, também vejo noutros casais, mas recentemente, nos mais novos, nota-se mais essa partilha de tarefas em casa, porque também sou obrigados, uma vez que é partilhar tudo, noto que há essa partilha comum nas tarefas da casa, nas responsabilidades, no trabalho, portanto já há uma maior partilha, e isso faz com que também o homem se dedique mais à sua família. E por outro lado, se calhar hoje as profissões, apesar de nós sabermos que há isso, estatisticamente está provado, há estudos sociológicos feitos, têm muito a ver com a nossa história, há muitas profissões que de facto ainda estão muito associadas à mulher a nível geral, e há outras muito ligadas ao homem, que tendencialmente a nossa cultura e nós todos, e hoje se calhar hoje também estamos a contribuir para isso, ao darmos voz ao Dia Internacional das Mulheres, é nós, com aquilo que alguém nos está a ouvir, mudar um bocadinho a mentalidade dessas pessoas, para que também eles façam algo para que não haja tanta diferença no género masculino e feminino. E com estas ações, e já aproveito para dar os parabéns à Rádio Boa Nova por se lembrar do Dia Internacional da Mulher e convidar-nos para estarmos nós aqui. Estamos cá, são estas pequenas ações que, e com estes momentos de reflexão, que nos permite mudar alguma coisa em termos culturais e educacionais. Portanto, hoje os nossos jovens já são educados de uma maneira diferente, eu fui educada de uma maneira diferente, eu estou a olhar para duas jovens, estamos aqui a falar de gerações diferentes. Para gerações diferentes, eu fui educada certamente de uma maneira mais rígida, com outro tipo de regras que não vós, e eu já estou a educar as minhas filhas com outro tipo de regras, para além das vossas e das minhas, procurando que elas partilhem e também exijam que haja essa partilha da parte da pessoa que vai estar ao longo da vida delas. E isso é que é importante, a transmissão desses valores que nós vamos transmitindo ao longo das gerações, para que haja cada vez mais igualdade do sexo masculino e feminino, igualdade de género. Eu já agora aproveito para dizer e agradecer também a sua presença e a presença das convidadas, da Marta e da Denise. De qualquer das maneiras, a Rádio Boa Nova está aqui exatamente para dar voz à população, para dar voz às pessoas. Nós estamos aqui para uma interação, para uma relação de proximidade, não só para falarmos hoje concretamente do Dia Internacional da Mulher, como outras situações, como já estivemos aqui também a falar de etnografia, e teremos muitos mais assuntos para falar. É bom que as pessoas comecem a habituar e aproximar também mais da Rádio Boa Nova e provavelmente... Não direi que tenha havido um divórcio, mas que se calhar que façamos as pazes entre todos e as pessoas se habituem a vir aqui, porque nós também não podemos andar a correr atrás das pessoas, venham cá. Nós temos que também sensibilizar e educar as pessoas no sentido de virem cá. Agora voltamos novamente à nossa situação. Não será que nós estamos numa mudança na sociedade, estamos constantemente a mudar e isso é positivo. Às vezes é para o negativo, mas vamos sempre pensar que as nossas mudanças que são para o positivo. Nós não nos teríamos acomodado ao longo dos séculos, porque antigamente o homem ia para a casa e a mulher ficava a tratar da comida e ficava a tratar dos filhos. E, portanto, esta era aquela sequência que a história nos ensinou e todos nós aprendemos no banco das escolas, não é? Normalmente fala-se sempre de grandes conquistadores, de grandes planeadores, de presidentes, enfim. Portanto, há pouco tempo, este movimento começou no século XIX, portanto, aí começou a haver realmente uma tentativa salutar, e eu digo salutar porque eu acho que todos nós devemos partir para a vida com as mesmas igualdades, quer seja homem, quer seja mulher, alto, baixo, magro ou gordo, não interessa, o que interessa é que haja mesmo. Mas se calhar também há aqui uma acomodação, ou houve uma acomodação, uns porque lhe convinha, não é? E outros porque se adaptaram a essa circunstância e deixaram-se andar um pouco por comodismo, se calhar. Hoje estamos a falar nesta situação do direito das mulheres, porque infelizmente em pleno século XXI ainda há muitas mulheres escravizadas, não são milhares, são milhões de mulheres escravizadas, são até mutiladas e sobretudo em países africanos e não só, são mutiladas. Isso acho que é uma afronta em primeiro lugar à mulher, ou diremos que se calhar em primeiro lugar à condição humana e em segundo lugar à mulher. Eu penso que isto é importante nós referirmos isto, e se calhar esta sequência histórica nós temos que ir gradualmente com mentalidades mais jovens, como por exemplo as que temos aqui no estúdio, da Denise e da Marta, exatamente, começarmos a mudar esta situação, mas não correndo o risco. Estou a lançar aqui questões para vocês conversarem, não passarmos de uma situação que ultimamente tem acontecido, que de oprimida, que a mulher foi ao longo dos anos, dos séculos, passe a opressora. Isso também está a acontecer em alguns movimentos, em algumas coisas que às vezes passa, quase que são fundamentalistas. Uhum. Acha que é assim ou estou errado? Sim, é o chamar o 8 ou 80, isso quer dizer, isso, não é? Um bocadinho isso. De facto, há e podíamos agora estar a falar aqui do movimento feminista, portanto, com o qual eu também não me identifico, sem dúvida, porque tudo o que é levado ao exagero é demasiado. Portanto, temos que encontrar o fiel da balança, o equilíbrio, o que é muito difícil na nossa vida, encontrar o equilíbrio, seja para o que for. A dose certa para o tratamento certo não é fácil. Eu de facto acho que na nossa vida nós temos que procurar saber estar bem com a nossa consciência, estar bem connosco e estar bem para com o outro. E o percurso que devemos fazer é sempre tendo em conta aquilo que são os nossos valores e os valores da sociedade, que nos obrigam ou que nos levam a saber estar com os outros. Este movimento do que levou à emancipação da mulher, ou que levou a que uma mulher tivesse um papel de destaque na sociedade, foi extremamente importante e continua a ser, porque nós sabemos, como disse bem, ainda há muitos países e mesmo até em Portugal, ainda há muito para fazer, há muito terreno para desbravar. Para passar pela violência doméstica, por exemplo. Exatamente, há muita coisa ainda que está conotada com o que deve ser feito pela mulher, ou é só feito pela mulher e não é feito pelo homem. Portanto, não estamos ainda naquele patamar de igual para igual entre o homem e a mulher. Estamos a caminhar gradualmente para lá. Agora, não podemos é de facto também cair no erro de acharmos que as coisas têm que mudar logo de um momento para o outro. Se andámos séculos e séculos da nossa história a tentar e conseguiu-se e vai-se conseguir certamente ainda chegar a outros patamares, e é esse percurso que nós temos que fazer com calma, com serenidade. E tudo, como eu disse, levado ao exagero é sempre mau. Temos que nos saber respeitar e aqui, independentemente do género masculino ou feminino, e se olharmos para o homem da mesma forma como ele nos deve olhar, acho que essas questões vão se ultrapassando. O difícil mesmo é nós conseguirmos, até mesmo nós mulheres, muitas vezes, caímos no erro de sermos nós a criar essas desigualdades. Ainda há bocadinho estava a falar de uma, que eu cometi esse erro. Erro ou não, mas é da nossa natureza. E que provavelmente todas as mulheres que me estão a ouvir também sentiram ou vão sentir ou sentem isso, e que é genético, portanto não sei se haverá muito a fazer em relação a isso. A tecnologia, a inovação, a ciência também se encarregará de fazer alterações em relação a isto que eu sinto, não é? E isso depois leva a outras transformações, a outro tipo de comportamentos, a outro tipo de atitudes, a outro tipo de reações, a outro tipo de relacionamentos. E a sociedade está em constante mudança. Não podemos dizer que há um caminho próprio a seguir e que a mulher vai ter aquele caminho a traçar, porque eu vejo mais que quer o homem, quer a mulher... Haver ajustamentos, não é? Exatamente. Devem estar em paralelo, devem se respeitar mutuamente, haver uma leal colaboração entre os dois, quer no casal, quer na sociedade, quer no trabalho, seja em que área for, para que vivam em sociedade. Eu vejo-os como cidadãos que fazem parte de uma sociedade, pondo de parte o masculino e o feminino. Acho que isso era o ideal, não querendo aqui nem menosprezar o papel do homem, valorizando o papel da mulher, nem o contrário. Portanto, acho que aqui, se de facto a mulher quer que tenha prestígio na sociedade, tem que lutar para isso, tem que conquistar o seu lugar, assim como o homem o conquista. Agora, há aqueles que o fazem melhor, há aqueles que o fazem pior, mas isso já vai dos tais valores que nos vão incutindo, das tais regras, das tais formas de estar na vida e poder nos relacionarmos de forma a que nós possamos conquistar esse espaço, esse respeito, quer por parte do homem, quer por parte da mulher, porque também entre mulheres pode haver problemas sociais. E eu agora ia aproveitar essa deixa, porque há pouco, há aqui um fator que eu acho que é importante, e já o falou, já o referiu há bocadinho, no meio dessas belas palavras, eu vou recordar uma pequena conversa que tivemos há bocado em off, sobre alguma, não direi escravidão ou escravização da mulher pela mulher, mas se calhar a própria mulher, muitas vezes, isso tinha a ver há bocadinho com aquilo que a Denise estava a falar, da moda. Por exemplo, a moda. Pois, há bocadinho, eu concordo inteiramente com o que a Graça estava a dizer, porque eu de facto também, eu não sou feminista, embora durante muito tempo, durante a minha adolescência, lutei sempre pela igualdade entre o homem e a mulher. Mas é engraçado, uma coisa que eu me tenho vindo a perceber é que nós de facto não somos iguais. Eu acho que deixei de lutar pela igualdade porque acho que nós de facto somos diferentes. Eu agora consigo compreender melhor como é que é mais fácil as mulheres estarem, por exemplo, no ensino, porque lá está, a mulher tem, no fundo, nós... Mas as nossas energias masculina e femininas acabam por se completar, e o que é certo é que, apesar de quer homem, quer mulher, poder ser o cuidador, o que protege, a verdade é que a mulher tem isso naturalmente, inatamente, e portanto é natural que também esteja nessa posição. Mas já há bocadinho eu estava a falar da questão de a mulher tanto se emancipou e conseguiu ter uma carreira e conseguiu fazer outras coisas que nunca tinha tido oportunidade de ter, não é? Como ter uma profissão, como dedicar-se a essa profissão, como ser independente, como poder, pronto, ter escolhas e essas coisas todas que durante muito tempo não existiu. Mas, no entanto, eu penso que uma das coisas piores que está a acontecer neste momento é, lá está, é que o feminismo é tão mau como o machismo, e no fundo as mulheres lutaram tanto por uma liberdade que muitas delas nem se apercebem que no meio dessa liberdade que elas pensam que têm, elas acabam por se escravizar pela moda, por exemplo, pelo que vêem nas revistas, pelas imposições dos anúncios, por exemplo, e as mulheres acabam por quer dizer, libertaram-se do homem, mas, no entanto, estão a submeter-se ao homem pelo outro lado. Sem se aperceberem, as mulheres acabam por seguir um padrão de beleza, um padrão de exigência que, não, que tem a ver apenas com algo que é a sociedade que impõe, que é a publicidade, que é... Por exemplo, eu não tenho televisão há cerca de 2 anos e eu, de vez em quando, se eu estiver num espaço onde eu vejo um bocadinho de televisão, eu sou confrontada com os anúncios e eu apercebo-me de como, por mais desligada que eu tenha tentado crescer de tudo isso, eu apercebo-me de quanto aquilo condiciona constantemente as pessoas que estão a ouvir. E mesmo que uma pessoa tente gostar de si como é, o que é certo é que existe toda uma imagem na sociedade que pede à mulher para ser outra coisa qualquer diferente daquilo que ela é. E penso que, se calhar, a grande luta atualmente é a mulher poder ser ela própria e gostar dela própria como é, alta, baixa, mais gorda, mais magra, loira, como, tal e qual como é, não é? Porque... lá está, a mulher, apesar de se tornar muito independente, acaba por se escravizar completamente perante estas exigências que ela própria faz a si mesma, que a sociedade lhe pede, e com isso acho que acaba por perder também um pouco o poder do feminino, que é um poder criativo, que é um poder de cuidar, um poder de mais sensibilidade. Eu penso que a mulher pode ter essas coisas sem perder as outras. Exato, acho que aí está uma opinião de peso, não é? Sem dúvida. Porque isto faz-nos pensar um pouco, porque se nós olharmos, e eu também não vejo televisão, muito pouco vejo televisão, quando normalmente o faço é por uma questão de alguns problemas, de alguns programas temáticos que me interessam, subejamente. Mas não há dúvida nenhuma que este problema da quase escravização da mulher pela mulher, se calhar vocês deviam preparar a espingarda, não é? E fazer uns alvos para os homens, mas se calhar para vocês próprias não. Graça, o que é que acha? Sei, eu por acaso fez-me pensar agora, Denise, confesso, porque fez-me pensar e porquê? Porque as palavras dela levou-me à mais pura da essência daquilo que é a palavra mulher. Porque ela fez uma introspeção e a introspeção que ela está a fazer, penso que é sensível e é bom que todos nós a façamos. É se nós estamos aqui como mulheres para agradar aos outros ou se estamos aqui para nos agradarmos a nós. Acho que, resumidamente, acho que era isso que a Denise quis dizer. Agora, a sociedade é terrível e a competitividade é imensa e para nós conseguirmos, às vezes, conseguir determinados objetivos, muitas das vezes quem está do outro lado, e não falo só dos homens, e eu vou dar até um exemplo. O facto de se usarem sapatos altos. Pronto, vamos falar da escravização. Um homem com sapatos altos é horrível, já vi. Não, nem pensar. Mas vamos falar de coisas práticas, que se calhar até humorísticas, mas também é bom para quebrar um bocadinho esta reflexão. Acho que sim, não é? Mas vou só falar de sapatos altos. Eu, quando calço sapatos altos, toda a gente se admira, mas tu hoje estás de sapatos altos. Tu hoje... E noto que as apreciações que fazem, seja à minha pessoa, só porque estou de sapatos altos, ou qualquer outra mulher que tenha sapatos altos, nós sentimos que as pessoas ficam mais agradadas com a nossa presença física. E estou a falar em termos físicos, não estou a falar de... E isto é um pequeno exemplo humorístico que eu utilizei, mas quem me está a ouvir certamente já teve este tipo de elogios e sabe que é verdade. Isto às vezes leva-nos a pensar, então, mas agora vou começar sempre a usar sapatos altos, quem se preocupa com estas coisas, que não é o meu género, confesso. Mas de vez em quando também faço isso. Mas interrogo-me como é que todas as mulheres andam sempre só de sapatos altos. Eu não sei se andam porque gostam de andar. Eu acredito que sim. andam porque gostam, pintam-se porque gostam, alteram a cor do cabelo porque gostam, vestem as calças mais apertadas porque gostam. Eu creio que deve ser isso, e acredito que seja, mas também para agradar a sociedade, porque para se entrosarem na sociedade, sem dúvida nenhuma. Portanto, também não vamos aqui dizer que é só porque nós gostamos, não, e lá vêm os anúncios, nós somos influenciados de facto pela publicidade. Nós hoje utilizamos um determinado tipo de roupa porque fomos influenciados, porque estamos todos integrados, porque se não for assim, uns olham-nos de uma maneira diferente e não vamos estar de iguais circunstâncias, ou não vamos estar entre pessoas que vão ter um olhar diferente, e então nós vamos nos sentir diferentes para com as pessoas que estão à nossa volta, e nós não queremos isso, queremos estar integrados. Portanto, quer seja, isto agora faz-me lembrar até as crianças na escola, até a nossa preocupação em que eles também estejam bem, precisamente para que não haja nenhum tipo de diferença ou nenhum tipo de distinção. Tudo isto leva-nos a uma palavra, que é o viver em sociedade, e às vezes o viver em sociedade leva-nos a que tenhamos de ter outro tipo de decisões, a ter outro tipo de posturas, e somos influenciados por isso. Sem dúvida nenhuma, a Denise aqui, a tiro-lhe o chapéu, porque estar 2 anos sem ver televisão, eu não era capaz. É o que ela faz melhor. É o que ela faz, além dos sabões, claro. Não ver televisão é o que ela faz melhor. Sim, agora, essa dica do sabão já me vai levar a outra questão, já de seguida. Marta, a Denise, já tivemos a oportunidade de saber, é uma jovem empresária que colocou à sua frente e, portanto, lutou como mulher, como pessoa, como cidadã, e vai lutando todos os dias. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, e brevemente vai sair uma conversa aqui, que já foi gravada, sobre a postura e a evolução da vida da Denise. Mas agora eu perguntava-lhe assim, Marta, como é que é uma jovem neste momento, e depois já vou fazer a pergunta ao autarca Graça Silva, vou fazer a pergunta que é: como é que é uma jovem estar, pronto, e é um problema de muitos portugueses nesta altura, mas uma jovem que está na flor da vida, com muitas aptidões, muitas vontades, muitos sonhos, estar no desemprego? É um bocadinho chato. Um bocadinho chato, pronto, está bem. Mas não se perde a alegria, então. Tem que se continuar a procurar trabalho e alguma coisa vai surgir. Mas está-me a perguntar como se jovem, há desânimo como interior, se há, sim, exatamente, como mulher, se há desânimo, se nota quando vai um local qualquer responder um anúncio, por exemplo, ou pedir trabalho, se acha que há, da parte das pessoas, dos empresários ou das pessoas com quem fala, discriminação, ou se sente alguma coisa nesse tipo, a facto de ser mulher ou ser jovem, desempregada? Não, acho que não senti nunca discriminação por ser... Se calhar também tem a ver com o tipo de sítios onde procurei trabalho, mas nunca senti que era discriminada por ser mulher e que preferissem um trabalhador masculino. Acho que essa situação nunca se colocou. O peso que se sente na procura é mesmo a falta de trabalho, não, na discriminação com mulher, não. Não. Não. Agora vou disparar ali para o alvo para o município. Como autarca, o que é que o município de Oliveira do Hospital tem, ou tem feito, ou irá fazer, exatamente sobre esta problemática, não só do desemprego, mas também do desemprego feminino, e também para a igualdade, sobretudo nas chamadas cotas, não é? Porque também há aquela máxima que as mulheres normalmente não se metem muito na política, e nós olhamos para o Parlamento e há uma discrepância muito grande entre mulheres e homens, até nos municípios. Eu penso que no Oliveira do Hospital é a única mulher que existe lá. Não. A Constituição da Câmara Municipal, como órgão, tem cerca de 3 vereadoras. 3 vereadoras. Portanto, vamos dizer que Oliveira do Hospital, porque tem 7 elementos, até é um bom exemplo está de igualdade de género. Está quase equilibrado. Portanto, temos 4 homens, contando, obviamente, com o Sr. Presidente. Portanto, temos 3 vereadores e 3 vereadoras, e o Sr. Presidente desempata o árbitro aqui a igualdade de género. Portanto, e não sou a única. E por acaso também não era a única no anterior mandato. Havia 2 mulheres, portanto, que era eu, e a vereadora Telma Martinho, ex-vereadora Telma Martinho, e hoje temos mais uma mulher, portanto temos três mulheres, estamos no bom caminho para a igualdade de género, aqui em Oliveira do Hospital. E por falar em igualdade de género, portanto, há um projeto de igualdade de género na Câmara Municipal, portanto, para quem não sabe, pode dirigir-se à Câmara Municipal para saber mais acerca deste assunto e o trabalho que temos. Há várias iniciativas que se vão realizando de forma a sensibilizar as mulheres e os homens sobre a igualdade de género. Uma das que foi lançadas e infelizmente esteve aí muito nos jornais, esteve relacionado com a violência doméstica, não sei se tiveram conhecimento desse facto. Eu aqui aproveitava até para dizer que não, na altura foi referido que a violência doméstica em Oliveira do Hospital tem vindo a aumentar. Não é bem verdade que isso esteja a acontecer. A verdade é que, face ao trabalho que o município tem vindo a fazer e a equipa que tem colocado no terreno, nós temos conseguido sensibilizar as mulheres para que se denunciem. O que é diferente dizer que a violência tem aumentado. Nós antes não tínhamos conhecimento dos números de casos existentes, uhum, e agora vamos tendo mais noção dos reais números que existem em Oliveira do Hospital. Esta é que é a grande diferença. Portanto, há mais proximidade. Com o trabalho que se tem vindo a realizar, e acho que todos nós temos tido esse cuidado, todas as mulheres, ou a sociedade também tem levado, as políticas que têm sido implementadas também levado a que isso tenha acontecido, mas o trabalho que tem sido feito no âmbito do projeto de igualdade de género, onde várias sessões de sensibilização têm ocorrido, onde se têm trazido vários técnicos para falar sobre o tema, onde também as entidades, as autoridades também estão envolvidas, e desde já agradeço esse trabalho paralelo que tem feito com o município de Oliveira, é que tem permitido nós conseguirmos ter essa relação de proximidade para com as mulheres que têm tido esses problemas. Hoje estamos mais próximos dos números reais, e daí que o número, de facto, é maior comparativo a uns anos atrás, porque os conhecemos. Portanto, hoje podemos dizer que há um conhecimento mais real desses números, graças a esse trabalho que tem havido, e também porque a mulher também começa a conseguir falar e a ter mais mais conhecimento, mais formação, mais educação, e perceber um bocadinho mais o ponto final. Só um parênteses, mas educação aí não tem nada a ver com cultura, tem a ver com mentalidade, provavelmente, também, não sei. Sim, eu quando falo porque educação tem a ver também com a sua formação académica, tem a ver também com o estar mais informado, porque tem os filhos. Pode não ter grande formação académica, mas depois tem os filhos que a ajudam e dão força e motivam a que possa denunciar o caso e possa pedir ajuda. Portanto, há um conjunto de fatores. Agora, dificilmente uma mulher que não está com esse apoio de retaguarda terá vontade ou motivação ou predisposição para se denunciar, e coitada dela, não é? Mas, felizmente, tem havido por parte da mulher violentada mais vontade em pôr um ponto final na situação. E também, dependendo das suas palavras, que também há um trabalho de interesse na causa da parte do município. Sim, sem dúvida. Temos uma equipa que está associada ao Gabinete de Ação Social, que tem vindo ao terreno para rapidamente, e quando esses casos são denunciados, o problema é como é que eles são denunciados, que muitas vezes não são denunciados, mas quando nós suspeitamos ou quando eles são denunciados ou no centro de saúde ou no posto da GNR, há o cuidado de fazer o acompanhamento estreito de forma a defender os direitos da mulher. Portanto, mas nos objetivos que o município tem nessa matéria, ou até não só na matéria da violência doméstica concretamente, como acabou de referir, mas também em relação a outras iniciativas sobre o tema que estamos a falar, que é, no fundo, a mulher. Pronto, eu deixo aqui o lamento à Marta por saber que ela está desempregada, deve estar a passar por uma fase difícil da vida dela, e o percurso académico que fez certamente o fez traçando um projeto de vida. Infelizmente temos muitas mulheres no nosso concelho e no país na situação em que a Marta se encontra. A Câmara Municipal tem feito e tem criado algumas medidas no sentido de procurar soluções de emprego. Infelizmente não conseguimos para todas as pessoas. De facto, o setor feminino é aquele que tem mais procurado ajuda na Câmara Municipal. Nós temos um projeto que é o Ativos Sociais, que é um projeto único a nível nacional, que procurou, junto da Segurança Social, criar estratégias e, através do IFP, criar estratégias para conseguirmos mais agilmente, aproveitando os fundos, para poder dar respostas a instituições. Não foi para empregar pessoas dentro da Câmara, é para trazer pessoas, técnicos com formação, para as instituições que precisam desses técnicos. Já que há apoios do IFP para nós podermos canalizar esses apoios às pessoas que têm formação específica, e uma vez que temos, por exemplo, as IPSS a necessitarem dessa formação, o que a Câmara fez foi garantir esses técnicos a essas IPSS. Isto é um exemplo, podiam ser outras instituições, mas fortemente são as IPSS que estão a aproveitar este projeto que é os Ativos Sociais, este projeto município que é os Ativos Sociais. E a Câmara Municipal comparticipa aquilo que a instituição teria que pagar. Portanto, é simples, mas é um apoio, parece-me a mim, extremamente importante, quer para as IPSS e para as pessoas que estão a necessitar de emprego. E são maioritariamente mulheres. Temos vindo também a colocar os tais chamados POCs, portanto, que são situações que vão surgindo e que nós, à medida que vamos precisando, também vamos tendo na Câmara Municipal. Temos estágios que também vão estando connosco. Aliás, temos hoje no terreno, na área da educação, uma equipa de intervenção, uma equipa multidisciplinar de intervenção escolar constituída quase por mulheres, onde temos psicólogas, onde temos técnicas superiores de educação, que permitem também ajudar o território educativo de alguma forma, também lhes permite dar uma oportunidade, abrir uma janela de oportunidades para um setor do trabalho que certamente lhes vai permitir ganhar experiência e que, quando receberem a proposta de emprego, espero eu que vão mais ricas e mais... Já agora faço a pergunta, isso é bom saber, e é bom saber isso aqui pelos microfones da Rádio Boa Nova, mas é preciso também, eu tenho que fazer esta pergunta, que o que tem feito, o que é que a Câmara tem feito, ou que pensa fazer, no sentido de divulgar mais essas... como é que o tem feito? Para divulgar, ou se têm medidas, este tipo de projetos? Porque às vezes acontece, não quer dizer que seja o caso, eu estou simplesmente a questionar e a tentar perceber também, porque às vezes existem essas iniciativas, e ainda bem que as focou, e que são importantes para o desenvolvimento e para a integração da mulher e não só, mas é preciso também divulgá-las, não é? Uhum. Bom, nós temos o nosso site, temos o Facebook, sempre que é lançado o projeto vem sempre para os jornais, nós temos sempre reuniões e fazemos a divulgação para com as entidades interessadas. Tivemos, por exemplo, no Ativos Sociais, nós tivemos uma reunião no lançamento do projeto. Antes de o lançar, tivemos que saber se tínhamos parceiros interessados, portanto, houve esse cuidado, e vamos procurando. Temos o GIP, o Gabinete de Inserção Profissional, que é da Câmara Municipal, tem técnicos da Câmara Municipal, que está ao lado do IFP, e o GIP, nesse aspecto, faz um trabalho, na minha perspectiva, extraordinário, que consegue fazer uma relação estreita entre a pessoa que precisa de um determinado perfil de um empregado. Portanto, fazem a ponte, não é? Muito estreita, porque, e é esse o objetivo, onde depois também são divulgados, e é através da procura de solução para o caso de cada um das pessoas que vai precisar, que precisa de emprego, que pede ajuda, e é lá que muitas vezes se consegue encontrar estas soluções, ou é através do POC, ou através dos Ativos Sociais. Portanto, no GIP, no Gabinete de Inserção Profissional, que fica, como disse, ao lado do IFP, nós procuramos dar uma resposta mais eficaz, conhecendo todas estas medidas, para poder encontrar não só o trabalho ideal, o que é muitas vezes difícil hoje, nos tempos que correm, porque não se pode escolher muitas vezes, nem se pode muitas vezes olhar para a habilitação, e custa-me imenso dizer isto. Nós sabemos que, a nível nacional, nós temos, infelizmente, muita gente letrada, mestrada inclusive, e que não está a fazer aquilo que gostaria de estar a fazer, por isso é que os nossos jovens estão a emigrar, infelizmente. Mas hoje em dia o primordial é nós conseguirmos que as pessoas pelo menos tenham alguma experiência profissional. E há algum diálogo entre o centro de emprego e o município? Sem dúvida nenhuma, não podia ser de outra forma. O centro de emprego está sempre ao lado da Câmara Municipal. A Câmara Municipal faz sempre questão de chamar a si o centro de emprego, até porque a maior parte das medidas que a Câmara Municipal está a aproveitar no âmbito destes projetos vem na linha do IFP. Portanto, as mulheres que estejam desse lado não estejam desesperadas, porque ao fundo do túnel há uma luz, não é? Não é muito intensa, mas ela está lá. Infelizmente não é muito intensa, mas quem sabe, às vezes quando menos esperamos está lá à nossa espera, portanto é continuar a lutar e ir procurando. E agora vou-lhe fazer outra pergunta, que como é ser autarca, ser mãe, esposa, essas coisas todas? Como é que consegue conciliar essas coisas todas? Porque há um ditado do povo que diz assim, quem muitos burros toca, algum deixa ficar para trás. Pois, por isso é que eu estava a perguntar, consigo conciliar essa questão? Pois. Como é? Pronto, eu antes de ser autarca é um desafio, também trabalhava. É um desafio, não é? É um desafio, sim, pronto, este mandato não é novidade. Mas há uma responsabilidade acrescida, não concorda? Sem dúvida nenhuma, pronto, eu se não fosse autarca não estaria aqui, certamente que a Rádio Pão Nova e Fernando Roldão não me convidaria, estaria nas minhas azáfamas domésticas, certamente. As probabilidades eram pequenas. Mas é um desafio extraordinário e para quem me está a ouvir e para as mulheres que estão aqui nesta sala e para todas aquelas que me estão a ouvir, particularmente para as oliveirenses, eu já fiz este desafio outras vezes e sempre que posso irei sempre fazê-lo, que quando forem convidadas ou quando se sentirem com perfil, com vocação, porque a ordem de entrada para a vida da política é variadíssima, embora nas mulheres particularmente até seja por convite, porque por acaso é um dado curioso, que não sei se têm conhecimento, a entrada das mulheres na política, na maioria dos casos, até é por convite. E são poucos os casos que é por vocação, ou poucos são os casos que é por, desde pequenas, entrarem na política. O que ainda hoje se verifica, se nós olharmos para os partidos e para a juventude partidária, nós sabemos que há poucas mulheres envolvidas e normalmente até são mais rápidas do que raparigas. E depois isso tem percussões futuras, não é? Por isso é que talvez não há tanta gente no Parlamento, por isso é que talvez não haja tanta gente, tantas presidentes de Câmara ou tantas presidentes de Junta. Devo dizer, mas já isso agora... faz parte da igualdade, não é? Faz parte da igualdade. Temos que lutar, devo, não é? Devo dizer que nós já no anterior mandato tínhamos uma presidente de Junta e este ano também temos, que em Lagares da Beira temos a Olga Bandeira, um beijinho para a Olga, que hoje também em Lagares da Beira, na biblioteca, ludoteca da Câmara Municipal, vai ter pela Junta de Freguesia uma sessão, também uma conversa entre mulheres, portanto a evolução da mulher na sociedade, o que eu lhe dou também os parabéns, e ela, como disse, é a única presidente de junta das 16 freguesias que o Conselho tem. É preciso mais mulheres, vamos lá mulheres, levantem-se da cama, façam o favor, vão concorrer. Era esse o desafio que eu lançava, era que de facto, e começar até mesmo pela juventude, pela juventude partidária, que mais mulheres se associassem, mais jovens se associassem, porque é bom nós estarmos e termos conhecimento do que se passa em termos políticos. Há coisas boas na política, não se pode dizer que tudo seja mau, embora a imagem, quando está associada à palavra política, é sempre de que tudo é mau, de que todos somos terríveis. Tu sempre logo o nariz, não é? Eu tenho dito que não me considero política, acho que nunca me irei considerar a política. Aquilo que me move na política são as pessoas, aquilo que eu gosto na política é procurar ajudar as pessoas, e quando nós estamos na política com esse principal objetivo, acho que não há que ter medo da política. Portanto, os jovens que me estão a ouvir, particularmente às mulheres, porque hoje é o Dia Internacional das Mulheres, de lançar-lhes os desafios, que se sentirem isto que eu sinto, querer ajudar o próximo, querer estar perto das pessoas e querer fazer e utilizar a política para fazer bem, é sempre bom, e é bom estar, dar a opinião, dar o seu contributo, seja na política, seja nas associações, nas coletividades culturais, desportivas. É bom termos os jovens envolvidos, que cada vez mais estão um bocadinho afastados destas áreas do associativismo também, e é importante eles estarem connosco e darem esses contributos, porque sem eles a nossa sociedade acaba por ficar um bocadinho mais empobrecida, e o Conselho de Oliveira obviamente que também, e era muito importante que cada vez mais os nossos jovens, isto parece um bocadinho contraditório quando nós sabemos que eles estão a sair e não têm trabalho, mas quem sabe se no meio das associações ou no meio, não se consegue até arranjar soluções, porque às vezes elas estão ao nosso lado e nós não olhamos para elas, quem sabe? Quem sabe? Agora aproveito vocês as duas, quer a Denise, quer a Marta, se têm alguma, mais alguma opinião sobre aquilo que temos estado aqui a conversar hoje, que no fundo, hoje é o vosso dia, vocês hoje não fazem nada, estão de férias, não é? O dia da mulher é todos os dias. É todos os dias, pronto. Vamos lá ver. Já me calou. E nós fazemos muito todos os dias, portanto. Alguma opinião? Alguma coisa a acrescentar? Porque eu depois tenho uma... Achei interessante esta parte, porque eu por acaso até tinha curiosidade em falar sobre a lei da paridade, porque por um lado acho que é quase uma, no entanto, é uma lei que é para promover a igualdade, não é? Que é para existir uma determinada percentagem de mulheres na política. Uhum. Por outro lado, o facto disso ser obrigatório também é um pouco contraditório, porque no fundo parece que é preciso criar um direito para haver é como o dia. Direito. E no fundo talvez seja também mais por uma questão de vocacional, não é? Se calhar, talvez, como eu estava a falar também da parte das energias feminina, uhum, e masculina, se calhar faz muito mais parte da energia masculina fazer essa parte de estar à frente ou de se envolver na política. No entanto, eu penso que é fundamental a presença de mulheres, porque de facto a existência de uma mulher no poder dá uma visão totalmente diferente das coisas, porque lá está, a mulher puxa o seu lado feminino, o seu lado mais sensível, e vai com certeza reparar em coisas que se calhar um homem não iria reparar, porque nós de facto somos diferentes. E eu acho que uma das coisas que eu gostava de falar é precisamente isso. Eu acho que nós de facto, homens e mulheres são diferentes, mas nós podemos, acho que existimos para nos complementar uns aos outros e para colaborar uns com os outros. E uma das coisas que, por exemplo, a Marta estava a falar, que acho que também é interessante refletir aqui um bocadinho, é... Nós falámos disto antes de começar esta conversa e estávamos a falar, por exemplo, da questão das mulheres umas com as outras serem muito competitivas. E isso é uma coisa que acho que cada vez mais na nossa sociedade está presente diariamente, talvez também muito incentivado por coisas que vemos na televisão, não é? Por isso, mais uma vez. E penso que seria, neste momento, acho que o paradigma está a mudar um bocado e acho que torna-se mais necessário que as mulheres se apercebam do seu papel na sociedade e do poder que elas têm, porque de facto têm muito poder, mesmo no seu dia-a-dia, não é? E pronto, e penso que se as mulheres colaborarem umas com as outras em vez de tentarem... competir, se as mulheres tentarem colaborar com os homens em vez de tentarem competir, acho que acaba por se tornar possível uma convivência muito mais agradável e pacífica entre todos, porque de facto o que acontece é que com esta coisa fala-se muito da crise e tudo, as pessoas acabam por andar muito afastadas, quer as mulheres, quer os homens, e as pessoas acabam por se desfocar um pouco daquilo que é importante. E uma coisa que é mesmo importante, quer aconteça o que acontecer, é as pessoas estarem juntas e poderem colaborarem umas com as outras para o bem de todos. Pronto, e penso que a mulher tem um papel, tendo a energia mais feminina, mais sensível, tem o poder precisamente de unir e de fazer com que esta colaboração seja feita de uma forma harmoniosa, não é? É por isso que atualmente os homens também colaboram mais, porque se calhar as mães começaram a entender que pronto, talvez não fosse muito justo serem as meninas sempre a pôr a mesa e a ajudar, não é? E começaram a perceber que os homens também tinham essas necessidades na vida e lá está. Parte mais uma vez da mulher estar a pôr estas coisas. No fundo, a mulher sempre existiu, sempre foi um pouco na sombra do homem, mas o que é certo é que cada vez mais nós nos começamos a perceber do poder que temos e pronto, acho importante as mulheres começarem a gostar mais de si próprias pelo que são, e não olharem tanto para aqueles protótipos que muitas vezes não correspondem à realidade e pronto, e uma mulher que se ama a si própria certamente vai procurar fazer o que gosta, vai procurar se é um emprego que precisa, mesmo que lá está, mesmo que não consiga ter um emprego como a Marta, procura fazer coisas que tenham a ver consigo, e penso que com isso, pronto, as coisas acabam por se harmonizar. Por exemplo, uma das coisas que eu também gostaria só de dizer era: a mulher lutou tanto para ser independente e para ter uma carreira, e no entanto atualmente, talvez aqui no campo seja um pouco diferente, mas atualmente para muitas mulheres o maior desafio é elas poderem ser mães, elas decidirem: eu quero ser mãe e quero ver o meu filho crescer, quero estar... Não é como, por exemplo, noutros países até apoiam as mães durante os primeiros 2 anos ou assim, e eu penso que uma das grandes falhas que está a acontecer na nossa sociedade é que a mulher, quase que neste momento, quase que socialmente, uma mulher que escolha ser mãe e abdicar de uma carreira é uma coisa que também é mal vista pela sociedade. Eu acho que a questão é que a mulher, neste processo de emancipação, lutou tanto para adquirir os direitos, mas no fundo ela está a lutar para se equiparar ou ultrapassar aquilo que o homem conseguiu como homem. Ela quer se colocar no lugar do homem e não tanto adquirir o direito dela como mulher, e descura um bocadinho na procura de carreira e nesse processo todo, descura um bocadinho depois o papel dela como mulher na sua essência, como estava a dizer há bocadinho a Denise, e depois passa pelo papel de educadora, de mulher, de companheira. Isto tudo depois reflete-se na sociedade de várias formas, e com isto eu não estou a dizer que a mulher tem que voltar ao seu papel de dona de casa, ali quietinha e sossegada, sem dar um pio. Não é nada disso. Acho que a mulher tem feito mais para se colocar acima do homem, ou dizer: tu fazes isto, eu vou fazer, também sou capaz, do que fazer ela o seu próprio caminho como mulher, mas na linha da sua essência, não procurando fazer igual ao homem. Eu vou chegar ali porque também consigo, mas porque ela, ela está a fazer é: eu vou chegar ali porque tu vais e eu vou pelo teu caminho, e não é assim. E nesse caminho a mulher vai por um caminho muito mau. A conversa está realmente interessante. O nosso tempo já foi um bocadinho ultrapassado, mas de qualquer maneira eu não vou cortar a conversa, porque ela está realmente bastante interessante. Ainda tenho aqui uma questão final para a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, Graça Silva. Mas eu ia daqui lançar um apelo aos homens. É assim, eu vamos lá ver se eu saio do estúdio direito. É assim, eu já pus ali, eu já convoquei a ambulância que está a estar ali à porta. Homens de Oliveira do Hospital, homens do país, vamos dividir as tarefas com as mulheres. Vamos, sim, senhora, combinado? Portanto, elas têm os mesmos direitos que nós. Nós somos iguaizinhos, com diferenças de sexo só, não é? Somos iguais, vamos dividir tarefas. Assim é, a partir de hoje, nós colocamos a mesa e as mulheres vão buscar a botija do gás, está bem? Não há problema nenhum. Foi provocador. A questão, afinal, era esta: saber, no fundo, o que é que tem a acrescentar mais a esta problemática das mulheres, não só para o dia que estamos hoje a comemorar, mas em termos de futuros, como da Câmara Municipal, da Vereação, no conjunto com mulher, quais são realmente os grandes objetivos, se bem que já traçou aí alguns, mas também uma mensagem final para todos aqueles que nos estiveram a ouvir, homens e mulheres. Antes de mais, também dizer que de facto aquilo que a Marta e a Denise estiveram a dizer é sem dúvida aquilo que devia ser a linha condutora do papel da mulher na sociedade. De facto, acho que nós, ao sermos diferentes, e não só pelo facto de termos um sexo diferente, mas de facto somos diferentes e podemos nos complementar com o sexo oposto, embora, claro, que tudo isto não serve para todas, não é? Porque temos que perceber que umas são mais femininas, outras menos femininas, umas mais vocacionadas, outras menos vocacionadas. Há mulheres que não têm filhos porque não querem ter filhos. Portanto, temos que, nunca podemos generalizar, e isto, ou melhor, nunca podemos dizer que isto perigoso, é para todos, porque é muito perigoso. Pode ser perigoso. Se calhar o que podemos dizer é que, dentro do papel e dentro daquilo que é a sensibilidade de cada uma, é procurar traçar o seu caminho, de forma a que procure o seu lugar, e volto um bocadinho àquilo que disse há pouco, que é sentir-se respeitada pelos outros e fazer-se respeitar, que é aquilo que eu também procuro fazer na Câmara Municipal, e aquilo que que eu, como autarca, como vereadora da Cultura e da Educação, preocupo-me em que haja, para além de procurar fazer um bom trabalho, procuro que haja esse respeito por quem está à minha volta, não só para com as mulheres que estão à minha volta, como também para com os homens. E não estou aqui a distinguir os homens e incluir as mulheres, precisamente porque o respeito que eu pretendo é de igual entre os homens e as mulheres. Nunca tive qualquer tipo de discriminação por parte dos homens que trabalham comigo. Nunca senti esse tipo de masculinidade ou esse tipo de superioridade em relação ao sexo feminino. Essa questão da botija do gás achei interessante, mas também temos mulheres muito fortes, também conseguem pegar na botija do gás. Sim. Mas entendi o que quis dizer, mas acho que é a parte engraçada da coisa. Pronto, o homem abrir a porta do carro para a mulher entrar, nem todas as mulheres acham graça a isto, mas há as mulheres que acham, portanto, por que não deixar a coisa deslizar naturalmente, de acordo com aquilo que é o gosto de cada um? É o tal complementarem-se. Portanto, se há mulheres que gostam de fazer a troca entre a botija do gás e o pôr a mesa, ou abrir a porta do carro, porque não a mulher pode abrir a porta do carro ao homem, que depende, sempre, não sei. Exatamente. Qual é o problema? Devemos ter sempre presente o erotismo e o romantismo, não é? Claro, portanto, se isso faz parte do entendimento entre pares, seja entre mulheres, seja entre homens, seja entre homens, entre mulheres, porque não? Quer dizer, já agora posso só acrescentar uma coisa. É engraçado eu estar a falar disto que eu estive a falar agora, porque eu sempre, como eu estava a dizer também, eu durante muito tempo eu lutei pela igualdade. E então eu fiz muitas coisas que são consideradas masculinas. Como, por exemplo, eu fui bombeira e andei a combater em fogos. E pronto, bom. E lá, por exemplo, eu era das poucas mulheres que existia. E no fundo aquilo é um trabalho muito masculino, e eu agora consigo compreender que, de facto, apesar de eu sempre conseguir fazê-lo e estava sempre lá quando era preciso, no entanto eu reconheço perfeitamente que eu, por mais que eu tente, eu não tenho capacidade física para fazer muitas das coisas que eu tentei fazer em plástico, não é? E lá está, eu ao estar a falar disto não quer dizer que eu penso que a mulher deve ficar em casa a cuidar do filho. Não, se a mulher quer ter uma carreira, força. Aliás, eu própria quero isso para a minha vida, se calhar mais do que ter um filho, não é? Mas isso levava-nos, no entanto, levava-nos à discussão das tribos, o homem mais forte é que era o líder da tribo, e por isso todas as mulheres tinham que estar sob isso. Portanto, tudo isso tinha a ver com força na pré-história, portanto a evolução foi feita um bocadinho à força, não é? Pela força de braços, muito masculina, e isso acontece entre luta de animais, luta de território, portanto, hoje não é bem assim, ainda bem que não é. A Joana D'Arc também deu cabo da cabeça aos ingleses, não é? E era uma jovem com 15 anos, não é? Exatamente, portanto, há lutas diversas. Exato. E diferentes formas de fazer essa luta, ou de procurarmos encontrar os nossos caminhos. O que importa é, lá está, o que eu puxava não era tanto para a mulher ser isto ou aquilo, mas sim para ser aquilo que ela gosta, porque se a mulher quiser ter uma carreira de mecânica, por que não? Por que não, não é? Eu penso que, lá está, nós conseguimos aquilo que nós queremos. E existe, lá está, muita predisposição para uma pessoa ser isto ou aquilo porque é mulher e vai ser educadora, ou porque é homem e vai ser mecânico, mas se houver vontade de ser o contrário, acho que não há nada que o impeça, porque não é por isso que a mulher vai deixar de ser feminina, porque vai ter aquele trabalho que é considerado masculino, porque dentro dela, pronto, o que ela sente pode se afastar da profissão. E este tipo de comentário que a Denise está a fazer encaixa-se perfeitamente para qualquer homem, não é verdade? Exatamente. Que é encontrar também o seu espaço e estar bem consigo. Noutras mesmo. Noutras profissões que normalmente não são vocacionadas, ou não são naturais, calhar. Exato, já vem da natureza. Pronto, relativamente ao trabalho da Câmara e relacionado nós vamos continuar com todos os projetos que temos vindo a implementar e intensificar as atividades de forma a que tenhamos sempre em conta e em linha de conta quer o homem, quer a mulher, e de acordo com aquilo que eu disse relativamente à violência, de facto esse trabalho está a ser feito, e bem, até sobre a responsabilidade do vice-presidente vereador José Francisco Rolo, que é ele que está com a ação social, mas ele tem tido essa preocupação em nós, em olharmos à nossa volta e ver o que fazer, Para quem me está a ouvir e para quem, por alguma razão, se sente numa situação delicada hoje, está à vontade. Nós temos pessoas na Câmara de Oliveira do Hospital com sensibilidade para tratar com o devido sigilo que merecem todos os assuntos que entendam por necessário levar e desabafar, conversar. Nós temos hoje técnicos na Câmara que podem ajudar e faço apelo a todas as mulheres que me estão a ouvir, que caso estejam com algum tipo de problema de discriminação, seja ela da ordem sexual, enfim, qualquer tipo de situação que lhes esteja a causar desconforto, por favor, não se calem, falem, venham ter connosco, e eventualmente homens, porque também há violência, também estas questões se podem pôr cada vez mais. Eu também ia levantar essa questão, mas já não estamos com muito também, tempo para isso. Embora não seja tanto no caso de Oliveira do Hospital, e de facto seja mais, mas pode acontecer, estar a acontecer, nós que tínhamos conhecimento não existe, mas caso esteja a acontecer, portanto este apelo também, ou esta minha vontade de lhes dar esta vontade para chegarem à Câmara, cheguem, não fiquem calados e abordem os técnicos, ou procurem, podem procurar a mim, podem procurar o vereador, porque nós somos uma Câmara de porta aberta, fazemos atendimento a qualquer tipo de pessoas, independentemente do tipo de problema, porque cada vez mais temos que nos ajudar mutuamente. E quem me está a ouvir e conhece, tem vizinho A, B ou C, que fale com o vizinho, porque muitas vezes é com a ajuda dos amigos, dos vizinhos, que nós conseguimos ficar com a cabeça um bocadinho mais aberta para depois ter coragem em falar dos nossos problemas. Portanto, para os vizinhos ou para os amigos que têm conhecimento destes casos, tentem convencer as pessoas que estão com este tipo de problemas para virem até nós. Ou até nós, ou qualquer outra entidade que entendam, para a qual estejam à vontade para o fazer, porque as IPSS também têm técnicos, porque pode ser mais fácil falar com alguém da freguesia ou com alguém que conheçam mais mas as próprias IPSS também têm técnicos vocacionados para poderem saber como resolver estas situações e, como digo, o sigilo é garantido e nada será denunciado e nada será personalizado, portanto, quanto a isso poderão ficar descansados. Tendo sempre presente que o ser humano é um animal sociável. É um animal sociável, claro que sim. Vamos fazer bandeira disso. Exatamente. Para que se estes dias da mulher, o dia do homem, não há, mas enfim, dia da... Ah, o dia do pai, curioso. Do pai, pois, dia da mãe também, exatamente, essas coisas todas. É. Mas que haja realmente um dia em que nós possamos dizer que a igualdade chegou. A igualdade chegou e já chegou há muito tempo. Agora nós temos é que... Pô-la em prática, todos nós, calhar, homens e mulheres desta sociedade, pô-la em prática, sem dúvida nenhuma. Ora bem, penso que chegámos a um entendimento. Ao fim de tanto tempo de conversa, conseguimos encontrar um ponto em comum. Ainda bem. Bom, então eu ponho a mesa, está bem? Sim, senhor, onde é que é o almoço? Não sei é só se, pôr a mesa, o senhor Fernando tem que cozinhar, então. Pois tem. Ah, eu vou comprar congelado e tal, para o problema resolvido. Isso não é isso. A mulher não vai comprar congelado. Não assim, vai. Ela cozinha, põe a mesa e lava e então a troca é vai pôr a mesa e nós levamos a botija de gás, não pode ser? Não, pronto. Pronto, eu dou-me por vencido. Vocês são três, eu sou sozinho. Acho quero acrescentar mais alguma coisa, uma mensagem final? Bom, era mesmo dizer-vos que hoje à tarde... Para as mulheres, mas fitness. Os homens também podem. Hoje à tarde temos uma aula de fitness no Largo Ribeiro do Amaral, a partir das 3h30. Venham até para ficarmos bonitas para o jantar de logo à noite. Há vários locais que têm jantares para as mulheres, onde podem os homens também eu ir. Eu vou estar num. Portanto, eu sou homem, eu vou estar num. Porque não homens que têm mulheres bonitas em casa, porque não convidá-las para sair num dia tão bonito como hoje, que está um sol brilhante, passear, convidá-las para sair, dar um arzinho mais atencioso, fazermos mesmo a distinção. Hoje, particularmente, até fazer um bocadinho a distinção entre homens e mulheres e o homem dar um bocadinho mais de atenção à mulher, porque sem a mulher, o homem não é homem. Olha, então vamos fazer uma coisa. Mulheres, façam o favor de, quando o homem chegar a casa, evitarem estarem ou de pijama, ou com robe, ou com rolos na cabeça, não é? Isso é muito feio. Isso não é, também é preciso, não é? Este, há bocado falamos das aparências, não é? Mas há aquelas aparências que também é preciso nós cuidarmos, não é? Então temos que cuidar disso, não? Não só as mulheres, os homens também, é? Porque há homens que são muito desleixados nessas coisas, não é? Mas, eu, porque... Mas isso não tem a ver com o ser homem ou ser mulher, tem a ver com cada um, não é? Cada um tem que saber cuidar de si da melhor forma, portanto... Estávamos aqui questão... o dia todo a falar. Exatamente. Hoje. Eu tenho aqui tanta coisa da minha... Eu tenho duas mangas grandes, mas enfim, não posso, não também não temos muito tempo. Eu quero agradecer a todas a vossa vinda até aqui, foi muito positiva. Havia muita coisa para dizer. O tempo que nós tivemos à conversa é muito pequenino para tantos problemas. Problemas e questões que se põem com a mulher, com a sociedade, com os homens, com tudo, no fundo, com aquilo que nós fazemos, que é viver em sociedade e tentarmos ser felizes, até porque a felicidade é um pouco utopia, não é? Mas nós podemos construir a nossa suposta felicidade cada dia que passa, cada minuto, viver o tempo que passa com a maior satisfação, com a maior alegria, junto com aqueles que nós mais gostamos, com aqueles que mais amamos, e com os colegas de trabalho, com a autarquia, com todos nós. Precisamos de uma relação equilibrada, uma relação que seja franca, leal, e que não haja medo de dizer as verdades. Isto é importante. E não se calar, como ao caso a senhora Vereira dizia, não tenham medo de falar, não tenham medo de pôr cá uns problemas cá para fora. E é só, se me permite, sim, força. E é só que relembrar uma grande mulher que há 78 anos teve direito a voto. Só mesmo para deixar aqui o remate da conversa. Em 28 de maio de 1911, realizaram-se as eleições da Assembleia Nacional Constituinte. E na Constituição diziam que apenas podiam votar cidadãos portugueses. E houve um cidadão português que na altura votou, mas que era feminino. Portanto, porque esse cidadão português podia ser o líder, o chefe da casa. A senhora era viúva e pôde votar porque era uma cidadã portuguesa chefe do seu lar. Dizia o decreto que era chefe de família, chefe, não é? Chefe de família, chefe, exatamente. De família. E então hoje não podia deixar de dar os parabéns à nossa cirurgiã portuguesa, a Carolina Beatriz Ângelo, que em 1911, no dia 28 de março, deu o seu primeiro voto. E foi o voto que a legislação não estava a contar, mas que caiu ali o primeiro voto. Foi um tiro no pé, não foi? Foi um tiro no pé. Exatamente. Bom, e hoje também já agora, aqui um louvor também à Vereadora da Cultura, que veio hoje aqui também defender esta questão e lutar, e espero que continue na sua luta. Muito obrigado pela sua presença. Já sabe que pode contar sempre com a Rádio Boa Nova para transmitir a todos aquilo que o município está a fazer, pretende fazer, e a porta está sempre aberta, não só para o município, como é hábito, também para as nossas convidadas e para as amigas das convidadas, para a Denise e para a Marta. Muito obrigado por terem vindo até aqui. Se calhar sacrificaram alguma coisa do vosso tempo, mas acho que foi por uma causa importante, eu acho que sim, para vocês marcarem também a vossa opinião e a vossa posição em relação a todo este contexto. Mas muito obrigada, e é só dizer, agradecer também à Rádio Boa Nova por me terem convidado, em particular ao Fernando Roldão, e agradecer também à Denise e à Marta por estarem aqui, porque ficámos aqui imbuídas pelo mesmo espírito. E o meu trabalho como autarca depende muito de gente como a Denise e da Marta, porque nós não fazemos o trabalho sozinhos, nós precisamos todos nós para podermos trabalhar em conjunto, porque só assim é que podemos tornar o Conselho de Oliveira melhor. Portanto, é com os oliveirenses que a autarquia trabalha. Então eu não desejo bom dia das mulheres, desejo bom fim de semana. Muito Até obrigada. Segunda-feira. Muito obrigado.